No ar, prestação de serviço, entretenimento, informação, esporte. Rádio Platense, ZYK 567, AM 1180 kHz, 1000 watts de potência. Brotas, São Paulo, a rádio da amizade. Agora!